apaixonar. Aí você chegou pra arrumar a bagunça que sou. Aí você me olhou, não esperava, mas me surpreendeu. Só um aviso, não diga que eu te amo, que aí já faço planos. E você não tem esse direito de me iludir desse jeito. Só não diga te amo, amor. Não diga te amo, amor. Só não diga te amo, amor. Eu posso. Falsos amores eu encontrei, e pra não me machucar, decidi não mais me apaixonar. Aí você chegou pra arrumar.